cara tá com uma circunferência tão grande que demora 3 horas pra tomar banho. Não, não, é que a Camila foi tomar banho junto comigo, daí demora um pouquinho mais. Ô, amigo! Conta mais detalhes aí. Amigo, em horário de gravação você não faz isso, né, amigo? Ô, Snake, tudo isso que você falou tá salvo e vai ser usado no podcast. Ok. Oh, já era. Não, pelo amor de Deus! Ah, minha tá aí, cara! Oi, eu pedi detalhes aí. Desculpa. Game Track Podcast. Mais um volume de Selva de Games, estamos começando mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta, hoje aqui com Excel. Oi. Não tá acostumado a gente chamar você por primeiro, né, cara? Ô, oh, cara, isso tá muito errado. Tá muito errado. As coisas mudaram, eu não, cara, sou o primeiro, isso tá muito errado. Não, as coisas mudaram aqui, cara. Certas coisas nunca mudam, rapaz, isso tá muito errado. Ah, sim. E também hoje a gente tá aqui com o Snake. Fala, galera, tô de volta. Ei, chega de férias. Chega de férias, né, cara? Ou então... não. Você do público, diga se você quer o Snake de volta ou não. Olha só. Comente aí. O povo nem sentiu tua falta, Excel. Fica quieto. Ô, amigo, sempre falam que eu sou melhor que ti. Ó, só digo isso. Ah, é, 100% das vezes que fizemos a enquete eu ganhei. Mas... não importando com essa classificação quem é melhor não, estou aqui também com o Digo Colson. Estou de férias, muito triste, sem internet. O cara tá gravando aqui da minha casa, cara, porque tá sem internet, né? Se chamou de ruim por tabela, porque ele falou que não importava se você era melhor que os outros ou não, então estava já te rebaixando. Já gaguejou, esquece, perdeu o mérito. Bom, mas enfim, chegamos à primeira edição de 2014, né, galera? Olha só. Cara, a gente tá gravando desde 2009 ou 2008, Excel? 2008. Nossa, é bastante tempo, hein? Não. 2008. 2010. Eu sei que você tá se escutando no microfone, mas... fala mais alto. 2010. É verdade, o Digo tem razão, 2010. É, não, vocês estão malucos, 2009 bem de boa. Vocês entraram mais tarde, né, Excel? Né, Sneak? Eu não sei. 2010, pô, o Snake gravou o Game Track número 1 comigo, cara. Não, peraí, gente. Eu gravei, só que eu não sei, porque eu não sei nem qual que é o dia de, cara, de aniversário de namoro, tá ligado? Vamos, eu vou lembrar quando que é do podcast. Vamos resolver de uma maneira democrática. Ah. Ô, Digo, desde quando que a gente tá gravando? Cara, ó, a primeira vez que participei foi no sexto, e era 2010. Então aí, ó, 100% dos entrevistados falaram que foi 2010 e 2010. Então tá, vamos considerar 2010. Mas é bastante tempo, né, cara? Ô, cara, é mais tempo do que eu tenho o meu computador. É verdade. É tempo pra caralho, tá ligado? É, porque você teve que fazer um financiamento da minha casa, minha vida, meu Mac e minha vida, né? Exatamente. Aí tá com que as coisas, né? Tô pagando a parcela 36 agora. Bom, hoje aqui a gente vai começar uma nova etapa do Game Track, porque agora o Game Track voltará a ser quinzenal, né, como já foi algumas vezes, e agora a gente vai ter essa periodicidade marcada por, de fato, que a gente tá jogando jogos, o tema em si e mais leitura de e-mails. Vai ser tipo esse o formato que a gente vai seguir daqui pra frente numa periodicidade quinzenal. A gente vai ter, a partir do episódio 100, o Game Track Versus, mas vai ser chamado de GT Versus, que vai ser um podcast spin-off do Game Track, olha aí. Cara, tudo que é bom tem spin-off, então... por que não a gente, né? Com certeza. Vai ter Chapolin? Não, Chapolin é melhor que... Não, é foda dizer se Chapolin é melhor que Chaves. O que você acha? É Chaves. Chaves é melhor, por causa do seu Madruga. Chapolin. Snake? The Office é melhor que Chaves e Chapolin. Eu concordo, mas é que a gente é fanboy pra caralho de The Office, mas enfim. Mas enfim, então, eu acho que eu vou ficar com o Chapolin pronto. É, pra dar um empatezinho aqui. Vou dar um empatezinho. E agora, vocês que estão ouvindo o Game Track em 2014, sabem que agora essa aqui é a equipe oficial do Game Track, nós quatro aqui, o D4 aqui, olha só que louco. Delícia! Sim. E antes da gente começar aqui o nosso podcast, um recadinho básico, que nós quatro já aparecemos em vídeo aqui no canal do Level Mais, né? Na última edição, que foi o... O Level Mais Visita. Leva mais visita na casa do Excel, né? Olha só, é verdade. Faltou a gente fazer um tour pela casa pra gente dar início a esse novo projeto, né? Aí o próximo vai ser De Volta Pra Minha Terra, né? Levar ele pro Rio de Janeiro. Leva mais pra minha terra. De Volta Pra Minha Terra, levar ele pro Rio de Janeiro. Ô, galera, eu não quero voltar pra lá. Para com isso. Se vocês estão perdidos do que a gente tá falando da nova atração do canal, né? Na verdade, não é tão nova assim, já tá na quarta edição, mas é o episódio Bruno Senna, que é a co-op, né? O nosso videolog aqui no canal do Level Mais, no YouTube. Olha só que maravilha, dá pra ver os nossos rostinhos bonitos, ou não. Ou não. São... Eu só lembro do Trey dizendo assim, no... é que o Excel, ele é tão mala que ele participa das paradas e não comenta, nem vê os comentários. Na última cara, edição... eu participo, eu assisto e eu dou joinha. Você quer mais que eu comente? Ó, não, mas olha só que o Trey... Não, eu leio comentários. Você leu o comentário? Não escuta nem o podcast, Excel, cala a boca. Pode parar que eu tô escutando agora. Nas férias eu botei em dia. Uma coisa. O último co-op que o Excel participou, o Trey falou: oh, antes você, quando você for pra Cascavel, leva um ferro de passar pro Excel. A camisa dele tava tensa. Ô, cara, só dizendo uma coisa: todas as minhas camisas estão nesse estado, porque eu tô sozinho em casa faz uns 3 meses e eu tenho preguiça de passar roupa. Ah, tá. Eu acho que ele precisa da namorada. Eu também acho, de preferência com a habilidade de passar a roupa. Olha aí. Mas enfim, vamos agora pro nosso tema, Snake. Qual que é o nosso tema, cara? O tema de hoje é tema de redação. Quando você volta pra escola, sabe? E qual que é? Fala, qual que é o tema? O que eu fiz nas férias. O que você jogou nas férias, na verdade, né? O que você jogou nas férias, né? Deixa eu interpretar. Ah, é verdade, tá bom. Vamos lá pra nossa sinopse aí. O sinopse é chato, né, Snake? Nossa, eu sou muito chato. Não, é aquele ligado no 220, sabe? Aí você tem que puxar o desgraçado. Mas é isso, cara. Aquela redaçãozinha, quando você volta pra escola, você vai sentar, a professora vai olhar pra tua cara, tipo, puta merda, você tá aqui de novo. Aí sabe como que é as coisas, né? Sabe como que é? Daí você vai escrever aquela redação maldita, porque nem ela já tá com ressaca ainda, professora. Então ela, pra livrar um dia... Encheu um cu de cidra, né? Mais ou menos por aí. Então, vai, escreve aí o que, que você fez nas férias aí, me deixa eu dormir aqui na mesa. Entrega depois no final da aula. É verdade, mas, né? Bom, então vamos aqui agora com o nosso definir nosso quem vai começar. Nosso time de elite. O time de elite aqui, vamos definir quem vai começar ou não? Vai. Ímpar. Tá, vamos mandar no chat aí quem mandar... Nossa, é difícil. 2 ou 1 no chat, vai lá. Já quem pô? Tá, 2 ou 1 no chat, vamos lá. 3 ou 1? Quem que foi separado? É o Excel! peraí, tá faltando o Digo. Ah, vai digitar como, pomba? Ele tá no outro Skype aqui, ele tá com o PC pelo menos, não tá com o microfone. O Digo não botou, sacanagem, faz de novo isso aí. Eu acabei de instalar o Skype. Tá, vai, volta. Nossa, instalou o Skype, mas não instalou o Skype, né? É. 3, 2, 1. 2 ou 1, foi. Aviado. O Digo ganhou. O Digo ganhou com 69 aqui no 2 ou 1. Bom, então... Digo, vamos começar aqui com o que você jogou nas férias, cara. Cara, as minhas férias não estão sendo o que eu esperava, porque eu tô sem internet, né? Mas eu tô jogando Assassin's Creed 4. Black Flag, esqueci os detalhes. É muito bom, é excelente. Até o Excel jogou, cara. Cara, é bom. Cara, joguei mesmo, verdade. É um mundo aberto, tá demais. Tá demais, você se sente um pirata, cara. Porque só quer atacar os espanhóis. Sim. Uma coisa interessante dele é que a temática pirataria foi muito agradável pra série, né? Com certeza, foi uma coisa que encaixou, assim. Eu, pelo menos, achei muito legal. Achei uma temática que chamou atenção. Os próprios trailers que eles lançaram foram muito bons, assim, chamativos. Realmente puxando você pra jogar, sabe? Pelo menos foi a minha impressão do jogo, né? Sim. E tanto essa quem jogou o 3, né, sabe que o final dele não é muito bom. O Assassin's Creed 3, ele é bem zoadinho, né? É assim como todos os Assassin's Creed, são um final bem ruim, né? Horrível, por sinal. Eu acho que eu tô com menos avanço na história que você, no caso. Um pouco de diferença, mas é que mas, na verdade, eu reparei, você seguiu um caminho um pouco diferente do tempo. É, eu segui caminho diferente, eu segui, acho que mais seguindo a história, você mais aberto, explorando mais, né? Porque eu tô seguindo mais a história, porque eu tô com uma lista na minha backlog, muitos jogos pra fechar, e você tá seguindo mais aberto pra explorar o mundo, aproveitar aquele mundo bonito, né, cara? É, cara, eu tô saqueando todo mundo que eu vejo, cara. É espanhol, é os piratas. Isso é ser pirata, cara. É inglês, isso, eu não tô nem aí, cara. Sim. Agora, ó, eu achei uma problemática no jogo que, pelo menos, me incomodou. Uau. Quanto ao enredo, assim, né? Eu não sei se incomodou também o Digo, não sei se ele chegou nessa parte, que... o Edward, ele não é um assassino, né? Ele é um bucaneiro, ele matou o assassino, roubou a roupa dele e vazou. E quando ele encontra outros assassinos, os caras, eles não conseguem distinguir que ele não é um assassino de verdade. Tipo, não é como se a ordem tivesse um jeito de distinguir quem realmente é membro ou quem só tá ali usando a roupa. Isso me incomodou. É que 3x4 não foi inventado naquela época, filho. Não, mas eles podiam ter um aperto de mão secreto, uma palavra... aperto de maçom, né, cara? É, uma senha, tipo, tá ligado? Sabe quando você aperta e você coça o dedo na palma cara, do cara? Qualquer confraria... na mão do outro. Então. Qualquer confraria, sociedade secreta, tem seus meios analógicos... Tem as formas de se identificar, né? É, suas o cara bota um moletom de toca branca, pronto, são assassino. É, tipo, eles têm suas formas de identificar um ao outro. Desde antes de inventar a eletricidade, tá ligado? Então, como assim eles, que são uma ordem que tecnicamente... É, deveria ser bem organizada, bem estruturada, eles não conseguem distinguir que aquele cara não é assassino. Mas é uma coisa que é pequena com relação ao jogo inteiro, o jogo é muito bom. É, mas é que você sabe que os assassinos são legal. Muito fachiche, né? Exato, mas ainda assim, sabe, isso aí foi uma coisa que me perturbou, mas, assim, critério pessoal. Não interfere no resto do jogo. Os assassinos, eles não podem se cumprimentar, cara. Senão um vai estucar o braço do outro, cara. O cara vai esticar a mão e pá, tá ligado? Eles têm que ter um aperto de mão secreto mesmo, de fato, né? Faz sentido. O Excel acho que acabou jogando o Assassin's Creed 4 nas férias no Rio, né, Excel? Nas férias no Rio, né, Xbox. Então você jogou bastante pra chegar uma parte pra você ter essa opinião a respeito do... Porque é um pouquinho mais pra frente, eu assim. Eu peguei flashes do jogo, né? É. Eu joguei do início, ele até um certo pedaço, e depois eu peguei o save do meu tio e já joguei um pouco mais pra frente, que foi quando eu tive contato com outras coisas, pra ter uma melhor noção do jogo, né? Pra ver como é o começo e como é mais pra frente quando você já tá tudo equipado e tal. Mas então, digo, vai, comente mais aí. Não, mas o que eu de fato não gostei muito no começo é porque eles te jogam o personagem, pronto, você vai jogar com esse cara, e eu pensei, pô, mas cadê o background dele, igual tinha o Ezio, igual teve o Korn? É, isso aí é tipo, um cara que já tá no barco e daí tá na porradaria, tipo, é isso. Mas eu não acho a motivação dele ruim. Não. Dinheiro. Uma motivação boa. Dinheiro, mas não, cara, vai depois. É uma motivação sincera. Só sim, que o pessoal. Depois vai ter uns flashbacks da vida dele e você começa a entender o que foi levando ele até o atual momento, né? Daí isso eu achei legal. Isso foi muito bom. Uma coisa que eu achei assim, tipo, vai ficar meio sacal. Que às vezes, sabe quando você cansa antes de começar o jogo? Assim, vou iniciar aqui pra dar adiantamento da história. Tem muita batalha naval, é legal, mas às vezes dá um pouquinho enche o saco. Cara, eu vou falar pra você que eu achei que eu ia enjoar disso, mas eu não consigo sair do marca. Eu odeio. Eu tenho missões que eu tenho que ir pra cidades. Eu quero ficar no mar, eu quero ficar lutando. Cara, chupa Jack Sparrow. Aquilo é foda pra caralho, cara. Cara, te falar que a primeira batalha naval eu tomei uma sova, porque meu navio afundou, que eu não sabia, eu não tinha me tocado que eu tinha que controlar o navio. Eu tava só atirando. Cara, eu tava preocupado em atirar, daqui a pouco o navio bateu numa pedra e afundou. Eu tinha que controlar o navio. Boa. Cara, que é legal você saqueia os navios, rouba metal, rouba coisa, você pode evoluir o teu navio, você vai enfrentar um navio, você apanha dele e você pensa, não, eu tenho que sair, saquear mais pra evoluir o gralha, né? É, você vai, é o Ship for Speed ali, ó. Ship for Speed, você underground. Navio, rebaixa o casco. Não, você pode colocar, eu comprei, acho que a primeira coisa que eu dei pro grade no meu navio foi aquele, como se fosse, tipo, olha só, fazer como se fosse um pau na frente, pra você, quando você dá pancada, tipo, de frente, assim, num outro navio, você não sofre tanto dano. Pau do meu de metal. Esporão, olha só. É que você é o manjador das línguas, né, cara? Das letras aí. Sabe como que é as coisas aí? Na minha terra, a linguagem é muito tensa. Mas você não mandou adesivar as velas, nada? Eu coloquei ela vermelha e branca. Achei foda pra caralho. Eu coloquei as minhas pretas de couro. Preta de couro. Village People. A qualquer momento, os meus piratas vão começar a cantar a YNCA. Sim, fala, Snake. Mas, ó, e tinha um joguinho de pirata, cara, que era bem bacana, que era ano 1500 e não sei quanto. Nossa, desenterrou o jogo, puta que pariu. Caraca, hein? Só que eu joguei isso daí pra celular. Louco! E era divertido, velho. Ele pegava... Que assim, o Assassin's Creed 4, ele pega século XVIII, né? Que é a era de ouro da pirataria, né? É. Então, mas... Não tem background, cara. É só se divertir com aquele jogo, tá ligado? Sim, jogo de celular, não tem... fundamento nenhum. Era o quê? Batalha naval? Não, era... Você ia navegando, você virava a embarcação, daí você tinha o número de canhões, o número de tripulação e aí o número de vida do barco. Aí a única coisa que você tinha que fazer era pegar o barco maior, maior número de canhão, maior número de tripulação e estourar todo mundo, cara. Simples assim. Interessante. Aí ou você saqueava o barco inimigo e afundava, ou roubava ele. É, isso acontece também no Assassin's Creed. Assassin's Creed 4. Duas opções muito justas, né? Sim. Normalmente você, quando você confronta o outro navio, você deixa ele normalmente com 10% de vida, assim, 10-5%. É, você... Aí você pode optar, né, de optar você ancorar invadir, nele, ancorar, assim, tipo, ancorar e invadir ele, ou você destruir ele, né? Eu gosto de parar uma distância que eu possa pular, ir nadando e subo no navio e mato todo mundo. Sim. Só que depois você é obrigado a voltar pro teu navio, ir lá e destruir o navio vazio. Sim. Ah, você gosta de fazer, tipo, duas tarefas, né? Uma outra coisa que a gente falou, você falou da bandeira de couro, Village People. Cara, o que é interessante nesse jogo são as canções, cara. Cara, quando você vai pra cidade, sempre tem canções, umas duas, três canções pra você descobrir. Igual o fragmento da Animus, sempre tem, assim, em todos os jogos. E esse tem as canções, cara, é muito foda. E as canções são fodas. Tem uma canção lá que é como se fosse o tema do Dishonored, lembra? Aham, isso, exatamente. É muito foda. Cara, mas eu falo em canção, a música... Não a música principal das batalhas. Cara, ela é muito igual às músicas do Piratas do Caribe. É verdade. Parece até a mesma. Não, mas talvez não é nem a culpa de ser assim. Talvez é... Beleza, qual que for... A galera fez aquela pesquisa de campo, assim. Qual que foram os instrumentos utilizados naquela época de música? A galera pega um som mais parecido. E talvez seja até uma coisa de estudar como foi essa época em esquema de música. Mas é uma coisa mais louca, né? E também louca. Talvez seja porque no cinema o Piratas do Caribe seja uma referência, né? É, de fato agora é, né? Porque antigamente tinha aquela da pirata, ela lembra? Eu não lembro do filme. Posso dar uma dica? Fala. Pessoas, por favor, não usem mais trilha sonora do Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, pra fazer vídeos institucionais ou qualquer merda do gênero. Cara, tô falando vídeo que eu abro, tá tendo aquela música. Vem. Eu tenho vontade de enfiar a cabeça, assim, num buraco. Pelo amor de Deus, acaba, Paulo. Não, dinâmica de grupo deve adorar essa música, né, galera? E aí, Diego, mais alguma coisa do Assassin's Creed 4? Não? É, e aquele presentinho que você me dá no Natal, né? Ah, sim, vamos já pro próximo jogo aqui. Seu próximo jogo, que a gente tem uma série de vídeo aqui no canal, que é do qual? Qual jogo? O Castle Crashers. Cara, eu nunca vi alguém... eu nunca vi alguém pegar, sentar a bunda na cadeira, assim, tipo, 9 horas da manhã e largar o controle só às 3 da tarde, cara. Cara, eu achei muito eu foda, cara. Seu Crashers também, bate. Olha aí. High five. High five, Vico Divi. High five, vamos lá. Cara, eu senti muita saudade de jogar um beat'em up, cara, porque eu sou da era de ir no fliperama e jogar Final Fight, né? Olha aí. É, Diego, você jogou é um pouco diferente, né? Você jogou com que personagem? O vermelho. Bota fé. O vermelho é o choquinho. O choquinho, né? Do choque, isso. Cara, eu tava vendo... Popotini. É. Power! Lembra? Unlimited Power! E eu sei que você pegou do choque, mas você foda-se a magia, né? Você tá só dando upgrade em força, poder de ataque, poder vida, ataque. As coisas. Não, nem magia, nem upgrade nenhum. Foda-se, magia. O negócio é Conan style, né, cara? É porradaria, cara. Cara, eu achei foda, cara. É divertido, é bonito, ele é difícil. É difícil, mas não te deixa com raiva. Você perde e você fala, não, eu vou tentar de novo. Daí você vai lá, compra mana, né? É, você compra, né? Tipo, né? Mana, né? É potion, compra as potions e... Recupera vidas. E assim. Vai atrás de uma arma melhor. Cara, eu achei foda. Esse jogo é interessante pra mim, porque esse jogo que eu fiz o começo, praticamente até a parte onde a gente tá no vídeo lá do Level Mais. E um dia eu tava jogando com o pessoal do Los Murlocos. Tava tipo no Steam e falou, ajuda a gente aí pra fechar o jogo. Eu falei, como se fechar, cara? Eu tenho um personagem metade de vocês. Mas entra nessa zoeira. Aí eu fechei o jogo, tipo, não fui na última fase com eles com personagem de merda, tá ligado? Cara, fazia anos que eu não sentava e jogava 10 horas seguidas. Foi 10 horas seguidas. É, você já tem mais de 10 horas já no jogo, né? Cara, é isso que você instalou esses dias, né, cara? Instalei esses dias. Mas ele é legal, assim, porque ele é um jogo, além de muito bonito... Ele é bonito, porque ele tem essa arte, digamos, meio cartunesca, né? Totalmente cartunesca. É, ele tem um humor muito bom, cara. Eu gosto do humor do Castle Crash. Galera, tem gente... E uns easter eggzinhos, assim, uns detalhezinhos muito... Tem isso. Tá? Pô, a lightsaber é a principal, né, cara? Você gostou da lightsaber, né, cara? Eu gostei. Que é a primeira parte que você anda, tipo, praticamente em plataforma, né? Tipo, só em 2D, em vez de... Cara, o melhor é a picanha. A picanha. Tem uma arma, uma picanha, você não pegou ainda. Que é... Cara, você bate com uma picanha. Muito massa, que a gente já comentou, que é a música quando lança os tesouros. A música do Dimitri, lembra, Snake? É. Dá pra ver, né? E mais alguma coisa que você anda jogando, hein? Ah, cara, o The Walking Dead Season 2. Sem spoiler, sem spoiler! Segura esse spoiler aí, amigo. Ó, segura spoiler, não. Só fala do jogo, das cara, decisões. Cara, sem spoiler, quando eu pensei, ó, a segunda temporada do jogo ia ser mais do mesmo, né? É. Cara... Mas o mais do mesmo do Walking Dead é bom, né? Não, cara, o primeiro jogo é fora pra caralho. Mas, cara, vale a pena, joguem. Joguem, compra, tá barato. Compra o pacote todo. Eu vi no podcast que... Alô, Steam, patrocina nós. Patrocina nós, Steam. Eu vi no podcast que existe uma parada nesse jogo que depois que a Telltale ganhou N prêmios, aumentou o número, a equipe, parece que o jogo é meio mais produzido que o primeiro. Não, ele é melhor produzido. Ele tem outras cenas de câmera, assim. Ele se compara mais ao... The Wolf Among Us. É, ele é mais... The Wolf Among Us, que por sinal, cara, baseado no HQ de Fables... Que não, é fala que eu vou falar daqui a pouco. Maravilhoso. Cala a boca! Indo! Cara, eu não posso falar mais nada de The Walking Dead The Game Season 2, mas, cara, vale a pena, pelo menos o primeiro episódio foi foda pra caralho. Você acha que o primeiro episódio desse, ele é bom pra quem vai começar a série? Eu sei que é bom pra quem vai começar a série pegar a primeira temporada, mas vamos supor que o cara, sem querer, ele vai lá e compra o 2 pensando que é a primeira temporada. É bom o cara jogar o primeiro porque tem muito referência, sim, né? É, já que a personagem desse jogo, ela tá no primeiro jogo. É que você então... controla a Clementine, olha só. Clementina. Cara, fato engraçado que eu tenho uma prima que é igualzinha a Clementina, cara. Olha aí. O nome dela é Clementina. Igualzinha mesmo. Ela é igual. Ela tem boné assim, bem louco. Não, como que é o nome dela? O boné é igual. O boné dela, da Clementina, lembra o boné do treinador de Pokémon, sei por quê. Só que Clementina, na verdade, era uma mestre Pokémon. Ah, eu sei lá, eu manjo Pokémon pra caralho. Então, como que as coisas. Ah, ela é mais macho que muito mestre Pokémon, cara. Não duvido. Isso é verdade. Bom, então vamos lá pra primeira música desse podcast. Digo. Olha, como eu não tive tempo de escolher. Isso é verdade, cara. Eu não tive. Digo. Diga. Então... Yeah. Então vai o main theme do Assassin's Creed 4 Black Flag. Vamos lá então, pau na caixa e a gente já volta com mais joguinhos aí bonitinho. Agora eu, contigo, cara, o que você anda jogando, cara? Cara, eu consegui, finalmente, mal e porcamente, mas estou jogando Medal of Honor Warfighter. Então, a nota desse jogo, a galera que pegou Warfighter, não gostou muito. O que você tá achando? É que eu tô me divertindo, cara. Apesar dos pau que eu tô tendo por causa do computador que tá... Tá velho já, né? Tá velho já, já tá com os descontados dele também. Não, e olha que você tinha limpado esses dias e tinha dado uma melhorada, né, cara? É, mas só que daí, mesmo assim, né, cara, BF3 ainda dá... É tipo aquele é cara que... Né? Aquele cara que foi resgatado do bar, mas ele começa a tomar cerveja e gasga de novo. Limpar melhora? É, ajuda. É bom dar uma limpada de vez. Eu descobri esses tempos. É aquela coisa que a gente discutiu em um outro cast, né? Acho que é bem provável o pessoal deve ter discutido bastante com relação ao multiplayer. Porque a engine é a mesma, só que como foram... A engine dele é do Battlefield 3? É a Frostbite 2. Olha. É a Frostbite 2, né? É, acho isso aí. Ou a 3, tanto faz. Não, a 3 é do BF4. É. Então é a 2, enfim. É mais pela história mesmo ali que... Mas tem história, de fato, assim, boa? Tem uma história bem bacaninha, assim, porque eles pegaram mais, na verdade, pequenas missões baseadas em fatos reais. Isso que é uma parada bem bacana. Tanto que teve gente que teve a cabeça cortada do quartel porque falou mais do que devia. Olha, é verdade que é isso. Porque o cara que ajudou ajudou no enredo, e vamos colocar uns detalhezinhos massa aí. Só que massa legal, pra o cara perder perdeu a carreira, né, cara? A carreira militar. Exatamente, só que É engraçado, assim, quando você vai passando na fase, assim, daí aparece assim, tal lugar, tal horário, baseado em fatos reais, embaixo. Caraca, cara, que massa. Será que isso aí foi uma tentativa de um apelo, assim, mas não deu certo? Cara, é aquela coisa, cara, que nem você vai perguntar pro americano, cara, teu submarino carrega míssil nuclear? Não podemos afirmar e nem discordar. Ah, tá. Entendeu? Então fica nesse embate. Nesse embate. E eu não duvido, cara, sinceramente. Do jeito que os caras são lá, é bem capaz que muita coisa deve ter se inspirado. Tom Clancy está aí pra isso, né, cara? Tom Clancy do Man of Honor 9. E ela é o primo pobre, né? Do Battlefield 4. Ele pegou muito a sombra dele do Battlefield. Do Battlefield 3, na verdade. O erro da EA foi criar duas franquias de jogos militares, né? Exatamente. Aí ela caga com uma e tenta dar spoiler de guerra em outra. Passa um spoiler de guerra. Se tivesse feito o seguinte. Se eu fosse russo, eu ia jogar Medal of Honor. Se tivesse feito o seguinte, então, pegado as duas franquias, ter, sei lá, fundido. O Gotenks, por exemplo. Nossa. Aí o modo single player é o Medal of Honor. E o modo multiplayer é o Battlefield. Por que não? Também, né? Mas eles pecaram, enfim. É que, cara, Battlefield, depois que... Eles quiseram pegar muita coisa, abraçar muito mundo, né, cara? É, não, aí né, cara? Sabe como são as coisas. Só que achei muito bacana. Não, a EA não faz isso, pá. Não. Ela nem faz o próprio agregador de jogos dela, né? É, não caga, mas, cara. Sério, eu tô com uma raiva. Se tivesse o Need for Speed novo no Steam, eu tinha comprado faz tempo, cara. Como o Dallon Lord tem aquela preguiça, cara. Não, e galera, eu já vi relatos de muita gente aí de passando compra e se fudendo, tem que pagar duas vezes. Eu não quero fazer isso. A Steam tá de boa pra mim. Mas, cara, uma parada que eu achei muito legal, assim, muito interessante, que tem bastante breaching, né? Breaching é arrombar a porta e invadir, dando tiro na cabeça de todo mundo, né? Tem aquele bullet time, assim. Que aquela coisa que Call of Duty trouxe bem de boa, né? Isso. E eles chuparam. Só que eles fizeram uma parada mais legal, assim, você vai fazendo o upgrade desses breach, né? O primeiro é pesada na porta, né? O segundo você pega o machado e arromba a porta. Até chegar no final, você tem uma fita adesiva que você cola na porta, ela arrebenta inteira, assim, sabe? Uma fita explosiva. E é bem legalzinho, assim, esses detalhezinhos. São pequenos detalhes que foram acrescentando pra FPS, né, velho? É, exatamente. Engraçado, você tá falando tudo isso aí, mas eu não tive vontade nenhuma de jogar o Medal of Honor. Cara, é mais pela história, cara, que nem eu falei. Gosto de jogar. O primeiro lá eu só joguei porque veio junto com o Xbox. Ah, o 2010, né? É o 2010, ele veio junto com o Xbox. Sim. E é legalzinho. Tá aí, o 2010. É, o 2010. Ele tá falando que não o primeiro, aquele lá do... Não, do PlayStation 1. Foi o primeiro moderno. O primeiro da Segunda Guerra do PlayStation 1 foi o melhor de todos, acabou. É, de fato é a melhor música. E acabou por aí. É. Mas, tô me divertindo, enfim. E o que você tá se divertindo com outro jogo também? Qual que outro jogo você tem se divertido aí? Outro jogo, eu tirei o pó. Olha aí, tirou peguei. O pó, é o Dust Force. Não, do PlayStation 2, eu ressuscitei ele, liguei ele e estou jogando. Tá funcionando ainda? Tá funcionando, tá lindo. Tem que colocar na geladeira igual do Excel lá? Não precisou. Ah, tá de boa. Ô, amigo, aquele meu funcionava, que era uma beleza. Funcionava, conjugou bem o verbo. Mas enfim, é o... A Sombra do Colosso. A Sombra do Shadow Colosso, of... Na verdade, isso é Shadow of Colossus, né? Que Colossus é um, Colossus é plural. Acho que é isso, né, em latim? Exatamente. Tá? Olha aí, um dia eu consigo orgulhar com o céu. Os Zapsos só me dá alegria. É, só que não. Já derrotou quando o Colossinho ali? Cara, já derrotei 8 Colossos. Você já enfrentou algum voador? Já, cara. Que é o melhor, né, cara? Voador é top. É muito divertido. Eu gostei da água também, cara. O que fica submerso, olha só. Submarino. Bosta. Eu gostei pra caramba. Engraçado é que você não conheceu a gente agora, né, cara? Como ele sempre faz. Cara, eu tô de bom humor hoje. Ah, olha só. Olha só. Deu você achou algum Pokémon Shiny? Oi? Não, mas eu tô completando várias aqui que eu tava precisando. Ah, você tá jogando agora, né, filho da puta? Não tô jogando. Eu tô fazendo Wonder Tree. Né? Ah, beleza. Presta atenção na mas Wonder continua. Tree. Continua, Excel. Excel o quê? Excel? Opa, Snake. Olhando pra falta Excel falando Snake. Oi, Verso. Cara, todo mundo elogiou, cara, todo mundo falou e, cara, PlayStation 2 eu acho que é o jogo mais lindo pra ele, cara. Ele é incrível, bem bacana, assim. Cara. Eu acho que ele vai ser aquela coisa, assim, atemporal, sabe? Uh-huh, sempre será. Uma coisa interessante dele é que ele é um jogo, assim, que você fica com medo no começo porque sabe, putz, essa mecânica vai ser tensa, né, cara? E se acostuma bem fácil, né? Cara, é muito tranquilo e, assim, é bem intuitivo, assim, sabe? Pô, eu tenho que derrubar aquele cara ali, o que que eu vou fazer? Acho que o único colosso, assim, que eu tive que apelar pra uma ajuda externa foi o do cavalo lá, que eu não sabia como que eu ia subir nas costas dele. Depois que o cara falou assim, ah, não, dá a volta por debaixo do túnel, que ele vai tentar ficar procurando você no túnel, né? Tranquilo. Depois. Aquele é difícil até você pegar a mecânica e depois ser bem de boa, né? Não foi nem pela mecânica, assim, é mesmo pelo... por você tentar adivinhar o que que tem que fazer, porque cada um tem um segredinho. Depois que você descobre, é fácil de você derrubar o cara, né? Mas pegou a manha ali, pegou qual que é o ponto fraco do bicho, é facinho de você pular e matar ele. Eu vi que aqueles símbolos dos pontos fracos são muito legais, né, cara? Tipo, é um tribal, né? Um tribal, um maori, sei lá, que merda aquilo lá. É bem louco. As runas, né? Sim. Mas, cara, é genial, assim, o jogo, a trilha sonora, então, é lindo. O ambiente tão maravilhoso, assim, aquelas planícies, assim, os vales. O cenário é fantástico, cara. Você tá andando de cavalo, de repente aparece uma águia atrás de você. Tipo, é muito legal. Print screen dessa tela, tá ligado? Sim. Isso que é uma merda não jogar no Steam, né? Você quer apertar F12 aí? Como assim? Tem que tirar foto, né, com a máquina, né, com o celular, né, cara? E o que mais você anda jogando aí, cara? E por último, a promoçãozinha que eu comprei na Steam, dei de presente pra uns amiguinhos, muito lindo. Opa, ganhei também. Não ganhei nada. Vai se ferrar. Mas eu te dei Torchlight 2, fica quieto. Tô brincando. É o Sweet Strike Zero. Peguei ele ali. Não, vamos ver qual que é, né, cara? Ficção científica, mechas... Sci-fi, comprei. Louco, hein? Bem que eu falei mesmo que você falou, ficção científica, falei sci-fi, é higiene. Cara, ele literalmente ele entrega aquilo que promete. É, ele promete. São robôs gigantes, Não, calma, galera, calma, vamos explicar. Se falar robô gigante, a galera vai pensar que já é meca, assim, de começo. É, não é só meca. Batalhas interespaciais. Intergalácticas. Você tem uma roupa que é um meca. Um suit. Uma suit, exatamente. Até então... Uma suíte? Uma suíte? Isso, com hidro... Não. Ai, que bosta. Polydance? Polydance? Não, começa. Mas enfim. Você diria que esse suíte é o Pelé dos suítes? Ai, cara. Ele é o Pelé dos suítes. Então, não, ele é especial, assim, porque até o momento da história que eu consegui pegar ele, tá ligado? E... A mulher, não, a gente precisa de alguém especial. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara tá mandando bem pra caramba, porque no comecinho você começa só com as naves, né, velho? É umas navezinhas bem palinhas. Você chegou, quando você usa a parte de o dogfighter no espaço com a nave, você fica ela visão terceira pessoa ou primeiro first person? Eu não gostei muito do first person. Eu achei massa. É bacana. Se tivesse com o Oculus Rift, eu acho que a imersão ia ser bem bacana. Isso que é massa, cara. Tem uma opção lá. Oculus Rift. Cara, eu quero muito jogar com o Oculus Rift. Deve ser opção muito bacana. Inception? É, exatamente, cara. Seria muito louco jogar com essa parada. E eu consegui pegar a suíte lá também. É, daí quando você passa pra suíte, você vai pra terceira pessoa. Daí fica trocando assim, não... Não dá pra pegar em primeira pessoa também. Na suíte, não. Sim, dá, eu consegui. Então, esquece. É lindo o jogo, assim, ele é uma explosão de cores. Uhum. Você vê, pensa assim, não, o espaço é tudo preto. Não, cara, não, quando você começa... É bem bonito. Quando você começa a disparar míssil a torto e direito mesmo. Só que até o momento que você pega esse upgrade, né, da nave, ele é bem repetitivo, assim, mas é bem legal as batalhas, não, que você tem. Ele é muito mais galáctico, sabe? Galáctica, as músicas são iguais quando você tá batalhando, cara. Osasco, mas... agora você fala, pronto, falei. Pronto, falei. Mas realmente, porque ele tem os jumps, ele tem... umas paradas assim, que é a frota negra, né, que você tá diferente do Guardiões da Galáctica, que tem as frotas civilizadas, né, não civilizadas, digamos assim, de civis, né. Não, humanos, é, né, de fato. Não, é que humanos pode ser militar também, né, Snake. Mas tem não replicante, cacete. Ah, não tô falando de replicante, é Blade Runner, é isso? Mas não é, não. É, vamos lá, videogame. É, enfim, mas resumindo, a jogabilidade é bacana, a música também de fundo é muito bacana, e a história não tô prestando atenção, pra ser bem sincero. É mais pra diversão de você caçar inimigo, destruir, jogar míssil e pronto, né? Exatamente, porque você tem você não pode ficar o tempo todo com a suíte em modo robô, né? Ela, que ela tem, ela tem, tipo... tempo. É assim, é muito massa, porque você pega ela, só que você pode usar ela de começo. Você tem que destruir umas naves pra você absorver como se fosse uma energia. Você é avião, você carrega a barra, vira robô, descarrega a barra, destrói todo mundo, aí você vira a nave de volta, pronto. É massa porque, você viu, tem um lance de você fazer multi-target, né, com a Strike. Em modo robô, né, quando você tá em modo Strike, você seleciona, feita um louco desvairado, todas as naves. Aí, cara, você pode selecionar até 40 alvos simultaneamente. Daí quando você solta o botão, é lindo, cara, porque chove míssil e morte pra tudo que é lado. O que chove também é só a música, cara. Olha só. É, eu escolhi a música também do Sweet Strike. Sweet Strike Zero. É, seria a Mentin também do Sweet Strike. Então, toca aí. Vamos lá, então, para a caixa, a gente já bota os joguinhos do Excel. Olha só. Excel, o que você tá jogando aí, cara? Pokémon? Cara, eu tô jogando muito gamão, xadrez. É um mentira. Ou, sempre. Não, eu tinha um tabuleiro de gamão, cara. Eu emprestei pra alguém e nunca mais devolveu. Então, galera, essas férias eu joguei diversas coisas. Estive no Rio agora no Natal e meu tio tava com o Xbox e o PlayStation, então eu terminei tendo contato com muitos jogos que eu queria ter jogado esse ano e não tive, tipo Black Flag, que o Digo já falou. E voltei com o 3DS, então vou falar de jogos 3DS que são que eu tô tendo contato agora, tô jogando e estou gostando. Primeiro eu vou falar do Pokémon que tava embrulhado aqui em casa há milhões de anos. Desde o dia das crianças, porque eu comprei a pré-ordem do Pokémon, mesmo não tendo 3DS. É. Cara, imagine a frustração do Excel a hora que ele pegasse o chip, inserisse no 3DS e desse pau. Ia ser pouca. Imagina. Pô, não, a famosa frase, dead on arrival. Eu ia seguir minha vida normalmente, não ia ficar triste, não cortaria meus pulsos. Enfim. Cara, é um jogo que eu tava esperando pra caramba, desde os anúncios. Tava receoso com muita coisa, mas terminei, nossa, me maravilhando com o jogo. De uma forma que não acontecia desde que eu joguei, sei lá, Gold, Silver e Crystal. Trouxe diversas inovações, o gráfico 3D, jogabilidade, cara, sem comparação, sabe? Pra quem teve contato com todas as outras gerações, essa é, de longe, uma das melhores de se jogar. Por que não dizer a melhor, né? Tá, ela tá muito boa de jogar, a história tá bem amarrada. Cara, tá tudo muito legal, muito bem feito, o pessoal se esforçou. E eu tô gostando demais desse jogo. Mas uma outra coisa, assim, que eu ouvi falar dele é que ele é um jogo mais fácil que os outros? Cara, sim e não. Assim, pra quem nunca pegou, ele termina sendo um dos jogos mais acessíveis da série, sim. É, os criadores ficam... O Masuda, eu acho que se preocupou muito com isso, por ter mudado mais uma vez de plataforma, em deixar tudo mais fácil, mais acessível, mais fácil de entender, menos complicado, né, do que era. Sim. Os próprios EVs, que sempre foi uma coisa muito complicada dos jogadores fazerem. O quê? Fala. EVs. Traduz pra galera aí. Effort Value. Os Effort Values, que é um valor do Pokémon que você treina ele pro metagame e tal. Ah. Sempre foi muito complicado de você mexer com eles. E nesse jogo terminou sendo descomplicado, terminou ficando mais acessível. O pessoal finalmente entendeu que o metagame, por mais que eles organizem, né, não precisa ser tão obscuro, até porque eles querem mais jogadores. Claro. Então, eles introduziram diversas coisas muito boas. Eles querem batalhas, querem sangue. Exatamente. É, introduziram mecanismos diferentes. Você não precisa mais estar no centro Pokémon pra poder fazer algumas coisas. Você finalmente pode customizar o seu personagem, que é uma coisa pra quem acompanhava a série e quem é fã da série, sentia falta há muito tempo poder customizar o personagem. Uhum. É, introduziram uma coisa que eu tô fazendo agora, enquanto a gente tá gravando, que é o Wonder Trade, que é assim, você conecta com a internet, escolhe um Pokémon na sua box e joga no mundo. Ah, eu vi falar disso, que a galera fica jogando só o Satatá. É, em troca você recebe um random de qualquer pessoa. Utilizando essa Wonder Trade, eu consegui diversos pokémons que eu precisava pra fechar a Dex. Então eu tô achando bem legal, porque realmente não tem só a Cusão que tá mandando Ratatá. Tem cara que tá mandando coisa boa também. E em troca eu mando coisa boa que eu recebo que eu não preciso. É, então assim, eu achei um mecanismo bem interessante e era uma coisa que quando eu ouvia falar eu não botava tanta fé assim que seria interessante pro jogo, mas realmente é bacana. Só uma coisa, você tá esquecendo da maior revolução do Pokémon, cara. Andar na diagonal, cara. Cara, andar na diagonal é maravilhoso. Porque... Não, faz diferença. Cara, então, eu te falar assim, você, durante o jogo você termina nem percebendo, mas eu tava na caverna de gelo e eu não conseguia achar a sequência correta de movimentos que eu precisava fazer. Eu botei na diagonal, meu cara deslizou na diagonal e cheguei onde eu precisava. Isso foi fantástico. Revolução, né, cara? Isso tornou meu dia feliz. Desses novos pokémons aí, qual você mais gostou? Em que sentido você fala? É, você tá falando de... Design. Da utilidade dele. Tá, fala um de design, um de utilidade e fala da Mega Evolução. Pronto. E quem é o Pelé dos Pokémons? Cara, se eu não posso falar o Pelé dos Pokémons porque depende do comparativo que você tá utilizando, entendeu? Sim. Mas olha só, de design, eu gostei muito do Tyrantrum, que é um Tiranossauro Rex. Ele é bom pra caralho. Ele é pedra e dragão. Cara, eu achei muito legal. Eu tava sentindo falta de um T-Rex, mesmo sem saber que eu sentia falta de um T-Rex. Sabe o que que é? É que você jogava no World of Warcraft de caçador, tinha um T-Rex de companion, né, de pet, e aí ficou na louca. Verdade. É verdade. Então, eu achei muito legal. O design do Pokémon ficou muito da hora. Quando ele evolui, então, ficou com um visual bem agressivo, sabe? Eu achei muito bacana mesmo. Cara, de utilidade, tem dois que estão com duas habilidades que eu achei magníficas. Que é o Greninja, que é a última evolução do sapinho inicial de água. Que ele tem uma habilidade secreta, que você tem alguns requisitos que você tem que fazer pra conseguir ela. Tipo, traz, frente... Não, tá. Não é. A habilidade especial dele, que é o Protean. Não é protein, é protean que se escreve. Protein. Quem manja de inglês bem pra caralho, me ajuda aí, porque eu tô tendo dificuldade com isso aí e não tô achando a pronúncia correta. Mas o que ele faz de fato? Essa habilidade é o seguinte, ele é tipo água tipo, e noturno, mas quando você vai usar um ataque, por exemplo, vamos supor que eu não entendo nada essas definições. Eu vou usar um ataque tipo grama. Ele assume as características de grama antes de usar o ataque, então ele vira Pokémon tipo grama até que você use o outro ataque, então o seu ataque, por ser do mesmo tipo Pokémon, sai com bônus e tira mais dano. Mas você perde um turno pra isso. Não. Ah, é o turno do ataque só. Ah, sim. Então, assim, se você tá com seu Pokémon... Eu perdi a linha de raciocínio. Você tá com seu Pokémon água noturno lá. Sim. Aí o cara, pô, é Pokémon água, vou usar um elétrico pra dar um pau nele. Só que você usa um ataque de pedra. O seu Pokémon, por essa habilidade, vira de pedra. Então o cara perdeu a vantagem contra ti. Ah, ele é um metamorfo. É, exato. Eu transformista. Eu achei essa habilidade bem bacana. E eu achei a habilidade... Roberta. Pokémon Roberta. É mais ou menos isso aí. E essa mega evolução aí, como que é? A mega evolução é o seguinte. A mega evolução foi uma coisa que eles descobriram na região de Kalos, que alguns Pokémons, quando seguram algumas pedras, no caso essas pedras... Kalos da mão ou do pé? Essa foi boa. Quando você usa... O Pokémon tá segurando uma determinada pedra. É, essa pedra normalmente tem o nome do Pokémon terminado em It. Então, tipo, a Charizard é Charizardite. Ela tem o Pikachu nesse jogo, bro? Tem. E o Pikachu é o único Pokémon que fala a fala dele mesmo. Pikachu, quando ele aparece. Aí. E os outros não teve não. O suficiente, né, cara? Todos os três. Exato. Não pagaram os dubladores. Lágrimas escorrem do rosto dos dubladores. Ah, na China eles arrumam um monte de dubladores, se quiser. Eles vão falar chinês, e por quê? Então, aí assim... É, a mega evolução, o Pokémon tem que estar segurando essa pedra. E existem alguns artefatos nessa região que são... eu tô tentando lembrar o nome que eles deram. Não é aquele relógio do Digimon lá? Não é relógio. É uma outra pedra mega que o treinador usa. Essa pedra é pela, o elo de ligação sentimental entre... Aí tiraram a pedra mega do ar, qualquer pedra Forshare, não, pera. Você quer coisa? O que você quer? O quê? Então, finalmente, eu perco assim. Essa pedra que fica com o treinador e a pedra que fica com o Pokémon serve de link entre eles. Se o Pokémon e o treinador têm uma afinidade grande, as pedras entram em ressonância e o Pokémon ganha um boost. Cara, que no caso é essa palavra ressonância. Então, e ele ganha esse por esse boost, ele mega evolui, entendeu? Mas são todos pokémons? Não são todos. Isso que eu dei foi a explicação de como funciona a mega evolução. São alguns só que você... Você só seleciona ou o próprio jogo já tem pré-definido? O jogo já tem pré-definido quais são os que evoluem. Olha, mas ele já deu muito pau na galera por causa disso, né? Cara, eu não cheguei a jogar o online ainda, porque eu tô terminando de fazer as pequenas coisas que ainda tem dentro do jogo, pra daí começar... Isso é medo, hein, cara? Vou falar que é medo, galera que não joga online. Cara, eu tô com um ranking aberto aqui no Pokémon Global Link, eu vou te falar os três primeiros com melhor pontuação das batalhas ranqueadas, sim, tá? Eu não consigo pronunciar o nome dos três primeiros porque tá em kanji, mas os três são japoneses. O que é justo, né, cara? Os três são japoneses, aí tem uma menina chamada Liar e o quarto é japonês. Liar, e eu deduzo que essa Liar é uma mina japonesa também. Olha. Então, quer dizer... Se é Liar, porque na verdade é ser um homem. É, que é mentira. É, exatamente. É um lutador de sumô. É um shimeio japonês. Olha aí. Que delícia. Então, quer dizer, eu não tenho olho puxado, eu acho que eu não vou conseguir ficar tão bem ranqueado assim. Mas se a galera quiser adicionar, você vai deixar seu friend code aqui no post. Sim, meu friend code vai estar no post, quem quiser me adicionar, mandar presentes, eu tô sempre aceitando. Olha só, querido. Pô, tem como pegar esses caras do ranking, conversar com eles? Você pega o primeiro e fala pra ele que ele é o Pelé dos Mestres Pokémon. Você quer... cara, esse é o Pelé das férias, né, cara? Bom, e Excel, o que você anda jogando mais? E tirando que eu já quase terminei o jogo Pokémon, então eu gasto pouco tempo nele agora, eu comecei a jogar um jogo que veio com o meu 3DS, que eu comprei do meu tio, mercenário, família sempre boa, assim, gente boa, família. Assim, mas comprou barato, não é tão machado. É, exato. É o Lego Senhor dos Anéis. Pra quem muito acompanha bom, o muito bom, Instagram, cara, é foda demais. E tem no Facebook, eu mandei a foto e videozinho enquanto eu tava jogando. Você tá até, chegou em qual parte? Eu tô em Moria. Moria, olha só. Cara, é muito legal, né, cara? É um jogo que, assim, eu olhei e falei, ah, tá, é um jogo aqui pra eu jogar quando eu estiver cansado. Sim. Cara, muito pelo contrário, que jogo massa. O jogo como todos os jogos da Lego, né, ele é super divertido, ele é um jogo muito bem feito, e eu não consigo jogar quando eu tô com galera. Muitos jogos eu consigo jogar quando eu tô em galera, e eu vou jogando, tipo, agora que eu tô gravando, tô fazendo coisa aqui, tipo, de boa. O Senhor dos Anéis, eu não tô conseguindo fazer isso, porque... A dublagem é a mesma dos personagens do filme, então a trilha sonora é magnífica, então é um jogo que eu termino guardando pra quando eu tô sozinho poder aproveitar melhor o jogo, sabe? E cara, que jogo fantástico. Eu acho que de longe, o jogo da Lego, acho que é o melhor Senhor dos Anéis, porque ele faz esquema de habilidade com os personagens, né? Cada um tem uma habilidade, tipo Legolas, lá. Sim, você usa cada um. Parece sair no RPG. Sim. É um RPG. E você realmente precisa de todos ali, porque cada um faz uma coisinha coisinha diferente que você precisa no cenário. Uhum. E, cara, pode parecer exagero, mas jogando Lego Senhor dos Anéis, eu me sentia lá na Terra-média, cara. É porque é muito legal. Cara, a trilha sonora é mesmo... Não, ele é assim... Muito é um jogo pra você jogar ouvindo, né, Digo? Se você não, som, cara, é lindo, o jogo, você o jogo não é muito consegue bom. Jogar você, certo, você, os personagens são os bonequinhos de Lego, mas aí, tirando isso, cara, é muito foda. E como são as mesmas vozes, é magnífico, né, cara? Uhum. Você vê que é um jogo muito bem trabalhado. Cara, é muito bom. Pra quem tem a oportunidade de jogar, eu recomendo pra caramba que você pegue pra jogar, porque, cara, você não vai se arrepender. E uma coisa que eu acho legal, assim, que são essas piadinhas, por mais que seja infantis que eles colocam nos jogos da Lego, fica muito legais. Tem uma piada em si, assim, que eu acho legal quando eles vão lá formar a sociedade, né? Aí eles falam lá, de repente, tipo, cadê o Frodo, né, cara? Aí vem, escuta um barulho privado, assim, e vem o Frodo do banheiro. É muito legal, cara, sério, vale muito a pena. Não, da franquia Lego, cara, é pra se ter respeito a partir do momento que eles matam o Jar Jar Binks no Star Wars. Excelente, exatamente. Cara. Exatamente. Eles fazem um favor pra galera, né? Olha aí, já que não teve no filme, toma aí, galera. Exatamente. O cara vai jogar, então, cara, se mataram o Jar Jar. Porque com certeza ele não é o Pelé do Star Wars. Ai, meu Deus. E o Pelé da sua música, qual que é, Excel? Cara, a minha música, eu escolhi a música de batalha contra os Xerneas, que é o Pokémon lendário do Pokémon X. Olha aí. Xerneas ou Yveltal, que a música é a mesma, né? Uhum. É o lendário, da versão. É uma música que eu achei muito bem trabalhada, ficou muito bacana, então pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa e a gente já volta pro último bloco aí. Então, o que você está jogando? Cara, eu estou controlando nada mais nada menos que Bruce Wayne agora nesse momento, porque eu joguei Batman nesse Arkham Origins. Nesse momento? Agora? Não, tô zoando, cara. Mas o Batman Arkham Origins, cara, eu achei ele bem bacana, apesar de que, já começar aqui fazendo um rank, já sendo polêmico, ele é o dos três jogos da franquia, né, da série Arkham, ele é o mais fraquinho, né? Porque o City é o melhor, na minha opinião, depois vem o Asylum, depois vem o Origins. Mas ele é um jogo bonito pra caramba, embora eu encontrei alguns bugs. Não sei se você, jogando Digo, você encontrou o bug. Eu acho que o bug... tinha Fusca. Eu sei. Ah! Não, é o... Eu tava dando com o Batman na cidade e aí começou a flutuar do nada. É, tem do muito nada, bug. Do nada. Cara, eu vi gente... Cara, isso aí não é bug, isso aí é o poder do Batman que sobressai. É verdade. Concordo. Uma outra coisa que até no Jogatina Plus que eu fiz com o Snake, cara, é que a dublagem é muito boa. Essa dublagem desse jogo que tá aí totalmente localizada em português, cara, é muito foda. Tanto que a gente até falou do destaque da voz do Alfred, né, cara? Que ele faz umas piadas, ainda mais que a época do ano que tá passando o jogo é no Natal lá em Gotham City, cara. E ele faz altas piadas de Natal, assim, é muito legal, cara. Uma coisa, assim, que eu acho interessante dele é que ele tentou fazer, tipo... Ah, beleza, já que é Orange, vai ser antes do Asylum, vamos tentar... Daquele background pro Batman, mas ele é bem fraquinho nisso, não, cara. Não teve o que eu esperava, tipo naquele... É que você não fechou ainda. Não, fechou ainda não. Eu já mal fechei. Comecei a jogar. Então, eu fechei e ele dá uma introdução assim, mas bem fraca. Não é uma introdução digna pra... Beleza, esse aqui de fato vai levar você pro Asylum. Eu tenho duas reclamações nesse jogo. A primeira é a dublagem. Não, não a dublagem em português é boa, só que eu prefiro jogar com legenda com áudio em inglês. Sim. E não tem como mudar pra inglês. Pelo menos pela Steam. É, pela Steam, talvez não. Porque o Assassin's Creed 4, ele tem dublagem em português que é péssima. É péssima. E você vai lá e muda pra inglês com pra inglês. Legenda em português. Não que eu não gosto das dublagens que têm sido feitas nos jogos, são muito boas, mas eu prefiro jogar em inglês, né? Com a legenda. Gotham City. No Arkham City é aquilo ali, uma prisão. Então tem uma explicação pra ela estar vazia. E nesse jogo não, você tá na própria cidade, na cidade normal. Sim. E não tem ninguém na rua, cara. Faz sentido. Cara, não tem ninguém, tem um carro andando, cara. É que talvez eles usam a entre aspas, a temática de Natal, que normalmente Natal a galera fica em casa e não sai pra rua, né? Então talvez seja essa a explicação. É, tem um monte de coisa. Fecha a rua, né? Essas paradas. E falando neve, cara, tipo, o jogo cara, as paradas quando você anda na neve, quando você faz o rolamento, quando você tá em batalha, assim, cara, é muito legal porque deixa aquelas marcas certinho do Batman, assim, no chão, cara, é muito foda. Não o símbolo do morcego, mas, tipo, quando ele dá o rolamento, fica, tipo, a marca das costas dele, assim, no chão, é muito foda. Eu acho, assim, que, como a gente falou que ele é mais fraco, ele é também mais fraco em história, né, cara? Porque ele é... Ah, deu bosta numa prisão lá, que no começo ele vai lá e resolve e dá um pau no cocodrilo lá, e daí... eu sempre vou falar cocodrilo, cara, agora é normal. E ele descobriu que o Black Mask lá, o Máscara Negra, ele contratou a galera pra matar o Batman, né? Olha só, vamos colocar a cabeça do Batman a prêmio. Só que eu achei muito estranho, porque, tipo, praticamente uns 8 ou 9, acho que é 8 a 10 assassinos lá que são contratados. Só que no modo história, cara, você vê no máximo 3. Então, eles fazem isso exclusivamente pra você jogar, continuar o jogo. Porque quando você acaba, você já volta com o Batman pra você fazer o restante, né, cara? Eu não gostei disso, eu gosto quando mostra todos aqueles personagens que estão. Alguns são bem massas, assim, na história, cara. Eles cagam. Beleza, ó, tem gente que nem vai ver os outros personagens lá porque cagou, né, cara? Eu achei tenso. E ele tem um auge, assim, na questão de empolgação na história, que às vezes pega uma batalha legal contra um boss, assim, né? Que é bem na metade do jogo, que é aquela luta com o Deathstroke, com o Slade Wilson. Não cheguei até aí. É a melhor luta. Depois disso, o jogo não... Ele não vou dizer que ele decai, mas ele dá aquela decaída bem fraquinha, assim, tipo, que me incomoda um pouco. Uma coisa que eu vi, que é, não sei se você teve a oportunidade de jogar o modo detetive dele. Você fez o modo detetive dele? Ele é bem mais elaborado que o modo detetive dos outros jogos, só que ele é usado bem pouco. Ele podia ter usado mais. Eu não cheguei a mexer com isso ainda. Ele praticamente faz toda a reconstituição da cena, assim. Ah, sim. Tá ligado? Sim. Uhum. Isso. Não, eu acho bacana. O Batman CSI é bem legal. Só que eles usam tão pouco isso, cara. Tipo, eles usam pra definir uma hora pra você abrir uma porta, depois usam pra você definir quem matou aquela quem e pronto. E caga, tipo, ok, agora vamos só pra porrada e ficar voando e entrando em esgoto. Eu acho que foi uma revolução, né? Tudo bem que ele tem na história, na cronologia, tem aquela tecnologia antes de usar depois, né? Isso que é foda. De fazer um jogo, tipo, depois você já lança dois jogos, ah, beleza, vamos fazer um jogo de história anterior a isso. É tenso, cara. Esse jogo, ele antecede os outros dois, por que que ele já usa a armadura nesse e começa a ficar com a equipe na calça, né? Não, tem um monte de, tipo, falhas, assim, se você for levar ao pé da letra, mas ele, apesar dos pesares, ele é um jogo divertido. Eu sentei, tipo, umas duas, três vezes, assim, e, tipo, pra jogar e foi de boa. Aí eu fechei, tá ligado? Bom, outro jogo aqui que eu estou jogando, cara, eu fechei na casa do Excel quando estava lá na... Se você não fosse falar desse jogo, eu ia te dar um tapa. que é o Legend of Zelda Link Between Worlds, cara, que é muito, muito foda, cara. Primeiro, ele já ganhou uma ressalva pra mim, porque ele não segue a linearidade da franquia, né, que faz a missão e vai seguindo linear, cara. Você pode fazer, digamos, as side quests, assim, que as quests do jogo, de forma mais aberta, então você tem que ter aquela linearidade. Apesar de algumas partes do cenário que são precisos alguns itens, né, que você, beleza, você vai acessar aquela lá se você não tiver um gancho, aquela ponte, entendeu, que é uma parte, assim, por exemplo, que eu fiquei preso um pouco, mas, cara, é um jogo muito foda. O Excel tá de prova aí que eu fiquei vridado. Cara, passamos os dois vidrados em 3DS, eu jogando Pokémon e ele em Between Worlds o tempo inteiro. Inclusive, na noite de ano novo, tipo, galera, todo mundo conversando e tal, os Abus assumia. Eu subia, tava ele sentado jogando o Zelda. Não, cara, eu tava bem na luta contra o boss final, bem na virada do ano, assim. Cara, e muito foda ele seguir o mesmo estilo do Link to the Past. Sim, do Super Nintendo, cara, é muito foda. Tanto que a história, praticamente, ela é sequência do... Da história do jogo do Super Nintendo, cara. E porque, assim, ó, só pra resumir um pouquinho a história, assim, aparece uma figura desconhecida em Harumi, né, que é o chamado Yuga. Ele tem uma habilidade bem louca lá, que ele pega as pessoas e transforma em pintura, né. Tanto que o próprio marketing do jogo é baseado nisso. E, cara, é muito foda. Um destaque que ganha muito nesse jogo, assim, é os personagens novos, né? Porque ele é um, apesar de ser jogo do Legend of Zelda, eu que não conheço muito a série, parece que a série Legend of Zelda, ele segue meio padrões, né? De personagens, padrões de cenários, de músicas, tanto que as músicas... Quando eu tava jogando, eu falei, cara, eu já vi essa música em outro jogo. Por que eu não tô ouvindo aqui? Ele segue muito esse padrão de música, né? Tanto, tipo, quando eu entrava lá, por exemplo, no Ocarina of Time tem a Death Mountain, né? E nesse jogo também tem Death Mountain. E quando você vai lá, é a mesma música, tá ligado? Eles usam meio que o padrão. Então, a série, ele tem muitas... Não é referência, ele tem muito, digamos... Como posso dizer a palavra, assim? Tem muito o espírito da série, assim. Apesar de não utilizar todas as referências, por exemplo, podia usar a referência de ter um mar como no Phantom Hourglass, tá ligado? Mas ele tem aquele espírito do Super Nintendo, tem aquele espírito do Ocarina of Time, que é bem legal, assim, tipo, a forma que ele trabalha isso, né? E a habilidade mais chamativa do jogo, obviamente, é quando você entra nas paredes, né? Que acaba sendo bem bacana, assim, porque às vezes faz um puzzle de plataforma. Sim. Você tem que chegar num outro cenário, assim, que você não pode pular. Tem essa habilidade de pular com o Link, né? Então você entra na parede e você vai andando assim para outro cenário, você vai lá e sai da parede e continua, faz o puzzle, assim. Ele de longe, ele é muito foda, sério, ele é muito foda. Porque ele tem uma história bem simplificada, mas é uma história emocionante, cara. Ele, cara, emocionante pra caramba, assim, eu achei ele legal. Tanto que ele introduz um novo mundo, né, que é o Lowruri, que você entra, depois você ganha essa habilidade de... Depois você segue metade da história, praticamente, você vai pra esse reino, né, que é praticamente o mesmo cenário, com algumas coisas distintas, assim, tipo, poucas coisas distintas, só que como se fosse um cenário mais dark, com os inimigos mais fortes. Então você segue até metade da história, falei estouro. Ai, que bosta. Entrar em 220 é foda. Metade da história, você vai seguindo nesse mundo um pouco mais agradável, mais bonito, que é um pouco mais colorido. Aí depois você vai pra Lowruri e você entra nesse mundo um pouco mais dark, assim. Mas é muito legal, sério, é muito foda. Eu recomendo porque é um jogo, assim, que eu já falei, não gosto do Ocarina of Time, não vou explicar porquê, se veja um vídeo que eu falo sobre isso. Mas esse jogo é foda. Eu vou passar pro Digo, o Digo vai ser o próximo jogo que vai jogar depois do Ludimension. E Ludimension daqui uns dias tá com o Excel pra ele jogar aí no 3DS. Bom, o outro jogo aqui que a gente comentou lá do Season 2 do Walking Dead, eu vou falar aqui do The Wolf Among Us, outro jogo da Telltale, um point click. Cara, é foda. Primeiramente, ele tem um clima noir, ele é baseado na série de história em quadrinhos chamada Fable. Não fica na Terra? Oi? Não fica na Terra? O quê? O jogo, não é na Terra? É noir. Desculpa interromper aqui, mas eu achei muito foda esse jogo e daqui a pouco eu vou comprar ele aqui. Olha aí, eu falei pra você comprar já. Daqui a pouco, olha aí. Não, daqui a pouco eu vou jogar hoje. Acabou a gravação e vai comprar, cara, porque esse jogo é foda. Hoje ainda eu não sei, depende da hora que terminar de gravar, né? Depende do meu cartão de crédito na Steam. Tipo, pra quem não manja, eu não manjava de Fables antes. O que você acha que já conhecia a HQ antes do jogo, né? Sim, eu li a HQ. Sim, e parece que é fantástica, né, cara? Cara, é muito boa. Porque a base é assim, tipo, a HQ parece que é na... Ele segue praticamente nos anos 80, né? E naquela época tem um, digamos assim, tem um inimigo lá nas terras mágicas, assim, chamado Adversário, não sei se é isso, pelo que eu entendi. É o mundo das fadas. Sim. Digamos assim... A terra dos contos de fadas. A terra dos contos de fadas lá, e parece que deu merda lá, e muito desses personagens de lá veio pro mundo, né, cara? Todos eles, cara. Todos eles, né? Parece que não são todos eles, pelo que eu entendi. Todos eles tiveram. Olha aí, eu achei foda. E é massa sim, porque eles vão pra civilização, né? Alguns deles vão pra área rural, chamada The Farm, e a maioria deles... The Farm vieram aqueles que não conseguiram dinheiro suficiente pra... Comprar a forma humana? Comprar a fórmula que protegesse a identidade dela. Ah, é verdade, deles, né? Tanto que... E eles ficaram pela farm. O restante veio interagir com a civilização mesmo. Gripe Elysium. Sim. E dentro da cidade tem local que eles fizeram uma subprefeitura da cidade. Chamada que é a prefeitura, exato, que é a prefeitura do mundo das fadas. Que a única função deles é controlar aqueles que... Vigiar aqueles que estão vivendo escondidos e garantir que eles estão mantendo tudo bem escondido, sabe? E o Lobo Mal, que é o Big Bad Wolf, virou o xerife do mundo das fadas. Cara, ele é muito aqui, foda, sério, um personagem muito foda, cara, mesmo, cara. E o design dele, cara, o design dele é muito foda, sério. É lindo, é excelente, cara. Tanto que, assim, quando fala do design, o jogo em si, ele tem quando essa... Quando fala do designer? Do designer? Designer? Eu falo do designer. Aí, ó, acabei de comprar. Comprei. Comprou, acabou de comprar mesmo, vi aqui. Aí, galera, aqui é ao vivo, hein? É. Uma coisa, assim, que eu tenho que falar do design dele, que ele é cel-shading, e ele é muito foda por ser cel-shading, não é aquela coisa tão batida, porque... O designer dele é cel shade. O cel shading dele é excelente, porque ele é... O cel shading lembra muito história quadrinho. De fato, é uma história quadrinho transformada num jogo. E é impecável, cara. A arte é muito foda. Os personagens, cara, eu acho foda. Eles conseguiram dar muito carisma até pra um personagem chamado Mr. Toad, né? Que é aquele sapo. E ele é baseado numa graphic novel? É, numa série de HQs. Série de HQs. Chamada Fable. E o estilo de desenho do jogo é o mesmo do quadrinho? Sim, é praticamente o mesmo, né, Excel? Bacana, igual... Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Não é exatamente o mesmo, assim. Mas é o que lege, mais ou menos o mesmo estilo do quadrinho. É nesse esquema. E o Fables tem outro personagem fantástico. Esse eu não sei se aparece no jogo, mas provavelmente deve aparecer, que é o Jack, que pra gente é o João do Pé de Feijão. Ah, esse ainda não. Nesse primeiro episódio ainda não mostrou nada. O Jack, ele foi tão bem aclamado e tão bem recebido pelo público no HQ do Fables, que ele ganhou um spin-off dele. Olha. Que é o Jack of Fables, que é um outro HQ com diversos números, né? A galera também recebeu muito bem esse HQ dele. Não, é muito massa, porque mostra o Mr. Toad com o filho dele, mostra o Colin, um dos três porquinhos, tá ligado? É muito foda, um dos três porquinhos morando no mesmo apartamento do Big B, e, cara, é muito foda. Tem os outros personagens, tem, tipo, o Lenhador, tem a Branca de Neve, enfim, tem muito personagem, cara. Não vou falar nada mais além disso, porque a história é foda, sério, é de explodir cabeça, muito foda. Eu não manjo muito de inglês, como vocês sabem, eu tô melhorando um pouco ao longo do tempo, e eu consegui pegar bastante coisa, sim, foi muito divertido. Então recomendo aí, e na minha opinião eu tô jogando, olha lá, galera, tô jogando finalmente o The Walking Dead, já terminei o segundo episódio, e eu acho o The Wolf Among Us muito melhor que o, não muito melhor, mas melhor que o The Walking Dead Point and Click, não aquela bosta da Activision lá, tá ligado? Cara, andando livre. Sim. Bom, então, galera, vamos lá pra minha música, que eu vou voltar lá pro Batman, que eu sempre tive vontade de fazer um podcast sobre trilha sonora do Batman aqui no Game Track. E vamos aproveitar só pra dar um pitaco aqui, né? Quase falei piteco, aquele personagem do Turma da Mônica. Ai, que bosta. Ô, maravilha. Falar da música que é o tema dos assassinos do Batman Arkham Orange, que é só um detalhe aqui que é composto pelo Christopher Drake. Também fez a trilha sonora do Injustice, aquele jogo de luta. Injustice. Olha, vamos lá. É, exatamente. Among Us? Ele só fala de Wolf Among Us, God Among Us, olha só. Enfim, vamos lá, pau na caixa e a gente bota com a finalização. We'll be right back. gente vai ficar por aqui com mais uma edição do GameCat. Oh. Olha só. Agora vai demorar, hein? É pra sentir saudades. É pra sentir saudades, daqui 15 dias a gente volta. Pode ver que a gente tá fazendo agora um podcast um pouco mais demorado pra gente falar mais sobre os detalhes. Quando a gente voltar a falar sobre o próximo tema aqui, eu vou chutar, cara. Se a gente, se der certo a Macumba não acontecer, a gente vai falar sobre o Mario Kart, só que a gente vai falar. Mas assim, o formato do podcast. Gente, só uma dica, isso aí é lenda. O próximo podcast vai sair atrasado, porque vai ter dado merda no Mario Kart e a gente vai ter que gravar no outro. Sim, mas. Só avisando. Não, eu, cara. Pra deixar claro, porque. Eu já comprei, uma. Sabe aquela corrente de alho assim, ficar no pescoço? Galera, é só pra deixar claro, porque a gente já tentou gravar esse podcast sobre Mario Kart mais 7 vezes. Não, 12 vezes. Faz exagerar. Foi umas 2 vezes e vai ser sobre Mario Kart. Aí, 12 vezes, foi pior do que eu falei. Duas vezes, maldito. E assim, ó, o nosso podcast vai ser no seguinte formato. Vai ser a introdução, o que a gente tá jogando e depois o tema em si, beleza? Então vai ser assim, podcast mais demorado, só que daqui 15 dias só. Então, prioridade quinzenal. E a gente, lá na edição, a partir da edição número 100, vai ter GT Versus. Então esperem também novos confrontos aí, né, Isley? Vamos tá aí. Vamos Guaraná? Vamos tá aí. Vamos tá... Nossa! Ai, que bosta! Filha da puta, cara. Pipoca e Guaraná. Não, essa é do outro marco. Essa é concorrente. Essa é concorrente, cara. Quer dizer, concorrente não, eu tá aí, eu fui pra Pita fazer. Bom, mas... Santa Catarina ainda vende. São Paulo também. É, Catarina é um povo... Pô, deixa pra lá. Bom, né? Os Barriga Verde lá. Bom, cara, é verdade, são chamados Barriga Verde. Eu falei zoando, mas é... De fato. É verdade. Cara, então, galera, comentem aí. Fale pra gente que você andou jogando nas férias aí, que a gente não teve os comentários de vocês. É, se você quiser mandar sugestões aí de temas também pro nosso podcast, mande pra gametrack@levelmais.com. Tem a nossa fanpage, nossas redes sociais, vão estar tudo linkado aí abaixo. Então a gente fica por aqui, até a próxima edição. Até o próximo level. Aplica. Espero ter internet até lá, já. Do you see what I see? Can you hear what I hear? Do you feel like I feel? Can you do like I dream?